Naquele instante tudo era paixão, mas a minha maturidade quebrou a conexão. Desabafos perdidos, frustrações no ar. Um amor tão intenso, mas difícil de amar. O tempo passou, seguimos caminhos. Amizades novas, mas eu guardo sininhos. Das risadas e lágrimas, restou a saudade. No labirinto da vida, uma nova realidade. Encontrarmos de novo entre sombras e luz, relembrando os momentos, o que foi, o que nos seduz. Desilusões que moldaram o que somos agora. Tudo acontece por um propósito, a vida nos restaura. Cruzamos por acaso um olhar familiar. Os ecos do passado vêm me despertar. Lembranças doces, um doce sabor. A imaturidade nos afastou, mas ficou o amor. Entre risos e histórias que não se vão. A vida ensina, toca o coração. Ainda existe um fio que nos faz lembrar que tudo tem seu tempo, um jeito de amar. O passado é um livro, cada página um farol. Nos mostra que o amor às vezes é um sol. A intensidade do que fomos ainda brilha. Na dança do tempo a vida se aninha. E assim seguimos com o coração aberto. Amor esquecido, mas nunca deserto. Cada passo dado um novo recomeço. Na jornada da vida seguimos com apreço. E se encontrarmos de novo entre sombras e luz, que foi o que nos seduz. As ilusões que moldaram o que somos agora. Tudo acontece por um propósito, a vida nos restaura. E se encontrarmos de novo entre sombras e luz, relembrando os momentos, o que foi e o que nos seduz. Desilusões que moldaram o que somos agora. Tudo acontece por um propósito, a vida nos restaura. O passado é um livro, cada página um farol. Nos mostra que o amor às vezes é um sol. Ainda existe um fio que nos faz lembrar que tudo tem seu tempo, jeito de amar. E assim seguimos com coração aberto. Amor esquecido, mas nunca deserto. Cada passo dado, um novo recomeço. Na jornada da vida, seguimos com apreço.